Tava enfiado o contrabaixo. Eu reclamo pra caralho com esses caras, mas é uma honra tocar com eles. Ok! Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nas ruas, os mendigos com os paradrapos todos cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção, às três da manhã. Música urbana. Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos. Sentir vazio, meu corpo é quente. contando com você. Quer comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão, que já são tantas as crianças com armas na mão. Explicam novamente que a guerra gera empregos e aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa quem te monofia. Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na importação? Existe alguém que está contando com você pra lutar no lugar dele, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. E belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da guerra gosta de crianças. O Senhor da guerra não gosta de crianças. O Senhor da guerra gosta de crianças. O Senhor da guerra gosta de crianças. O Senhor da guerra não gosta de crianças. Cidade. São iguais. a tua voz, com teu rosto e teu olhar, me partir em dois e procuro agora o que é minha metade. Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo e sinto falta do meu corpo junto ao teu. Fizemos promessas demais. Já me acostumei com a tua voz. Quando estou contigo, estou em paz. Quando não que conta. Carlos Trilha nos teclados e também o velho no contrabaixo. Marcelo Bonfá na bateria. Dário Milalos na guitarra. Mais do mesmo. Que não tem, nem você ainda quer mais. Que você não... mente o que eu sinto, como penso, como sou. Eu realmente não sabia que eu pensava assim. Mas eu sei muito bem aonde estou. Pode até duvidar.

a que será que se destina? Mas quando tu me deixa a rosa pequenina, ficas um homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se vos ilumina. Tão pouco curva se a lágrima não destina. Apenas a matéria vida era tão fina. E éramos olhávamos intacta a retina. A cajuína cristalina e teresina. Bye. te feliz quando te ver. Que me ampare de él.